08, cena 5126. Procedimento correto, só para pegar pelo menos. Eu estou na 6107, a gente vai aguardar. O tráfego já está puxando. Acorda. 3107, escuta. 3107, escuta. Tem estimado, Luiz Sotaque? 2 minutos, Luiz Sotaque. Sim. Boa noite, 04 para o táxi, QAB de 1 a 4 mil. 3 horas e 31, alterna Campinas. 1804. Vai seguir o tráfego da TAM, puxando 06, ponto de espera da nossa aerotorre, 1895, altímetro 1095. Pega o TAM, ponto de espera de 295, 1804. Retornar o gate, é isso? Afirmo, 3107. Sim, autorizado, portão 62. Paulo Salvador, bom dia, tá 3153, vibrando. 3153, respondi, ingresso na Alfa, chamando de Juliette. Ingresso na Alfa, Juliette, para o táxi, o azul 4201, 110 a bordo, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Entende, 4201, chama na saída do pátio 3, altímetro 1005. Chamará na saída 1005. 1804, pode prosseguir até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 118, decimal 95. Renato 6211, portão 07. Sinto o tráfego da Gol Livrar até agora, autorizado por chama táxi. Com a aeronave da Gol, autorizado por Spec, por ter táxi, eu chamei 62 ou 119. Guardar antes o ataque do EGS, tem um tráfego da companhia que está ocupando o portão 09 e o pessoal de solo avisou que o senhor vai esperar o tráfego da companhia puxar para depois ingressar. Azul 4201 está no final do pátio carga. Afirmativo, 4201 prossegue em frente, seguindo o tráfego da Gol, ponto de espera da 10, torre 1895. Segue o voo até o ponto de espera, chama a torre 295, 4201, obrigado, contigo. Bom dia. Salvador, eu vou no 804, próximo ponto de espera da 10. 804, autorizado. Alinhar e decolar, o vento a centena 10-9. Autorizado, alinhar e decolar da 10 no 804. 0, portão 09, tá na escuta? Não, siga. Você tem estimado para iniciar o pushback? Pronto para o pushback, tá 3890. Está autorizado, chama o pedaço. Autorizado, chamará. Torre, bom dia, azul 4201, ponto de espera pronto. Autorizado, ali, mantém. Ali, mantém, 4201. Torre Salvador, bom dia, passaria de 9808 com a Índia, 9809. Passaria de 9809, aciona a identificação 10 para 4 mil pés, que é negão no 0 no 5, chegada ponte. Ok, identificou para 4100 no 5, na ponte 9809. Parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 11895, altimetro 1005. Parte 1, Índia Alfa, 11895, altimetro 1005, 86211. Tô 38190, assim que iniciar o puxo, peço que deixe a entrada do portão 09 livre para a nova companhia. Certo, 38190, deixará a entrada do 09 livre. Presente, 360, subindo. Salvador, muito bom dia, boa noite, 97, sentimento de informação, Juliette, posição 5. 897, autorizado com o fim 360, operador 16, decola da 10, curva direita da Elle da Bridge, controle 1208, aciona 5133. 0 autorizado com o fim, operador 16, saída da Elle da Bridge, controle 1208, transponda 5133, boa noite, 97. O 1897 é Upper Zulu 16 Aerovia e é da El Leda Bride. Upper Zulu 16, saída da El Leda Bride. 1897. Tá correto, chama o pushback aqui no meu. Chamará. Oi, Azul 4201, tá alinhado pronto. Gente, mantém a posição, tá aguardando devido a perfil de saída. Tá. Salvador, bom dia, o trip 5514, cliente da informação Juliette, está no parque 3, para coordenação de autorização para Aracaju, nível 130, se possível, autorizar o perfil da saída Conde. Afirmativo, 5514 autorizado, nível 130, Aracaju, decola da pista 10 na curva esquerda da saída Conde, controle 1208, aciona 5. Corrigindo, vai trocar o transponder para 0260. Trip 14, autorizado 130 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda após o perfil da saída Conde. Controle de saída 120.80 e o transponder 0260. 5514, correto, chama o pushback acionamento. Já avaliamos, graças. 3153, Juliette, botão 09. Juliette 0913. Solo 3517 para o pushback de acionamento, no 04. 3517 no portão 04, ali, se chama ataque. Beleza, chamando ataque, 3517. Solo Salvador, bom dia, novamente, apta cargo 6570. 201-34, controle 1208. 208, boa. 01 decolou, Daniel. Pós-lida. Ando 4201, no contato radar, sobe mantenha 300, saída da El. Ascensão 300, nada El, 4201. Apsa 6570, autorizado Aracaju, corrigindo Recife, nível 370, período 58, decola da pista 10, com curva esquerda na Pulca, transição Aracaju, controle 208, aciona 5142. Cargo 6570, autorizado Recife, nível 370, período 58, decola da pista 10, curva esquerda, Pulca Aracaju, controle 10018, transponha 5142. 670, ACTA, correto, tinha um suspeito de funcionamento. Recargo 670. Estava da Bandeira, ao nome do site, 5-3-4-4. No 7-5 para Brasília, autorizado, 360, operador 1-7. Decola da pista 1-0, curva direita, na Arbora, Elefa, controle 1208, são 5-1-3-1. Da 360 Brasília, Pesolo 17, Arbora Elétrica, Pesolo 0, 1-3-1-2-0-1, bom, no 7-1-5, chama para o espelho acionamento. Para o táxi TAN 3890 com 1-1-5, 3 horas e 40, alterna Natal. 3890, táxi Pátio 1 no Índio, em tráfego da companhia, puxando no 04. Ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro na 05. Relembra táxi Apache Índia, rede do tráfego no 04, torre 1895, TAN 3890, 1015 no ajuste. Oh, gol no 642, fica no acionamento, posição 1. No 642, no portão 01, tô ciente, vai aguardar. Ciente, tá aguardando, agora vem a 4D. Tá marcando a energia das containers, sistema de flight level 050, I'm arrival. Autorizado a decolagem, 080 graus, 10 nós. Eu vou aguardar o pushback. Coordena na equipe de sol, se o tráfego da companhia passa a retaguarda, autorizado. Ah, confirma a informação pelo 3171. Pode considerar o 3171. Obrigado. Decolada 39, controle 1208. controle 1208, Oceania 6219. Controle Oceania 6219. Oceania 6219, contato radar, sobe mantém 360, saída da Elk. 360, solicita vai direto Leda. 6211, autorizado, direto Leda. Direto Leda 6211, nível 360. E Sebastiana, para o Mercador. Azul 4201, chama Recife 1251, alterna 13325. 251-3325-4201. Dedo 9809, 10 para 2000 pés, QNH 10-15, autorizado ILS, reporta estabilizado. Ativo para 2000, 9095, vai reportar estabilizado ILS, 9809. Sete, 172, ONU 607, taxi via parte 1 no Ideal, ponte espera da 9019, ativa a terminal 05, vai seguir o tráfego da Gol do portão 01. Sete, bate 1 no Indiano, ponte espera 1-8-195, segue a retaguarda da empresa 1607. 5-7, está pronto? Yeah.